37, que é 02, é o número 1 pra iniciar, mas tem escuta. Melhor na escuta, 1847. Romeu, Golfo Victor, copia. Meu Golfo Victor autorizado, Serragem Leste, Charlie Quebec, confirmado. 100, direto, Plano Yankee, prossegue na rádio 323, 60 milhas, após cancelar e prossegue visual até a localidade. Decola da pista 35, curva esquerda, sai da Momo, após direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5434. Nível? Firma nível, meu Golfito. Gente, confirmação nível, Pátio. Gente, você copiou nível, uma centena? O meu Golfito, somente táxi, torre, no 1862. Táxi, voo 1607, 155 a bordo, alterna Galeão, 4 horas. 1607, taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera, zona 0, torre, 1986, altimetro 08. E direita, Índia Alfa, para zona 0, 186, com 1018, 1607. Fala, Salvador, 1705. 1705, prossiga. Pronto para o táxi, temos 178 a bordo, 3,40 de autonomia, treinando Campinas. Táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponto espera, zona 0, torre, 1186, altimetro 09, gol 1715. Matias, peraí, nível táxi da ponto espera, capiteira 10, via Pátio 1, táxi é Índia e Alfa. Ponto espera, 1862 via torre, gol 1715, 1019 ajuste. Apta cargo 9832, copia? Apta 9832, na escuta, copia. Autorizado, apta cargo 9832 para Recife, 370, Operis 58. Decola, pistão na zero, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5456. Siga a linha decolada, pistão na zero, 1607. Tema 832, autorizado 370 para Recife, via Upper Whisky 58, decola da 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, aciona 5456. Abstracado 932, correto, já um pushback acionamento. 9832, obrigado. Pono 897, portão 02, coordena com a equipe solo após a passagem do banho da companhia, puxa e aciona, chama táxi. Após a companhia em coordenação, chama na táxi, 897. Para o puxe acionamento trip 5514, parte 3. 5514, parte 3, autorizado, chama táxi. 5514. reforçar essa 273 direto. Sétimo 5, tanque sem alfa, tanque pressionando o ponto zero da casa 0 na 0. Bando 7 no 5, anima tem pistão na 0. Anima tem 0 na 0, vamos 7 no 5. Bando 607, decolada 56, time controle 208. 208. Solo Salvador, o ABSA 9832, na remota 1 a 0, para o puxa e acionamento. ABSA 9832, remota 1 a 0, parte 3. O número 1 no pátio, aguarda, não tem escuta. 9832, aguardando. Conterno 126, decimal 85. 452-685-642, bom trabalho. Chamou? Para a puxa, acionamento, é o 3517-729. 3517, portão 09, autorizado, chama a táxi. Chamarei para o táxi. Trip 5514 para o táxi, POB 58, autonomia 4 horas, alterna, Salvador. Trip 5514, tem táxi autorizado até a saída do pátio 3, após atingir o Boeing da Gol, que puxou no pátio 1, ponto de espera da 90 Torre, 186, altímetro 09. Ciente, até o fim do pátio 3, vai seguir o Boeing da Gol, ponto de espera chama 1186. Muito obrigado, senhorita, um bom trabalho e uma ótima semana. Obrigado, você também. Leandro, 607. Pista 35, reporte pronto. Voo no 7, no 5, autorizado decolagem de pista 1-0, vento 020 graus, 03 nós. Ativo, já decolagem da pista 1-0, 17 no 5. Abatango, Eco, Tango, Índia, Macaúbas, copia. Índia na escuta. Tango, Índia, autorizado Macaúbas, 085 direto, decola da pista 17, curva direita no corredor Axerre, subi turma meu pé até o farol da Barra. Controle 120 decimal 8, transponder 5444. Sétimo 5, decola 5 mal, estima controle 208. 08, tá pronto lá. Só confirmando, nível 085, Eco Tango Índia, acionamento táxi, torre 1-1-8-6. Solo Gol 1897 para o táxi, 181 a bordo, 3 horas e 2 Campinas. É, 81 a bordo? 181. 181, Gol 1897, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0 torre, 1-1-8-6, altímetro 1-0-1-9. Direita, Índia Alfa, porto para 18,6, Gol 1897, bom dia. Bom dia. Sacargo 9832, puxa só na parte 3, chama ataque. 9832, ciente, puxa acionamento, chama ataque. Tango Índia, direcionar, reposte táxi. 148 a bordo, 4 horas e 20, alternando com 5. 7,5. 1,186, atimento na 0,9. Índia Alfa 186, boa. 7,5. Bom, no 7,5 com o controle. Livre a sessão 360 ou 260? 3,360, gol no 7,5. Grato, 7,5. 1,897, Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 030 graus, 03 nós. Autorizado alinhar e decolar, 10, gol 87. Romeu, Golf Vitor, decolada 01, chame controle 208. 1208. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Romeu, Golf Vitor, na Momo. Bom dia, Papatango, Romeu, Golf Vitor, contato radar, suba para nível 100 na saída Momo. 100 na Momo, Romeu, Golf Vitor, sem restrições? Sem restrições, Romeu, Golf Vitor. Vitor, com certeza. Solo, bom dia. Tran 3153-360 para o Galeão, informação Juliette. 3153, autorizado Galeão, 380, Oper Zulu 10. Decola pistão no 0, curva direita da Eula e da Brit. Controle 120, decimal 8, transponder 5455. Três, oito, zero, autorizado, Opslo 10 para o Galeão. Decola da 10, curva direita, Tael, lida após bridge. Transponde 5455, controle 120, soma 80, tanto 3153. 3153, correto, chama para o spec acionamento. Chamará, tanto 3153. Irã. Bridge autorizado, decolagem, pista 17, vento 020 graus, 03 nós. No 5 no 4, Lima mantém pistão no 0. Lima mantém na 10, trip. .07, chame centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, 1607, boa. Índia decolar 203, chame controle 1208. 208, bom, 893. Obrigado. Índia, chame controle 1208. 1208, obrigado. 1897, decolar 204, chame controle 1208. 1608, bom, 897. Bom dia, Papa Tango Eco Tango Índia. Prossiga visual 1000 pés, corredor Axé. Tango Índia, prossiga visual 1000 pés, corredor Axé. Índia, obrigado. Trip 55 no quadro, autorizado decolagem pistão 0, vento 050 graus, 05 nós. Trip decolagem, trip. Então, 35 no 7, ali mantém pistão 0. Ali mantém no 0. Salvo Salvador, o a cargo 9832, estamos acionados, pronto para ataque. Gente, confirma que é o Bel, autonomia tracima. Estamos com dois a bordo, autonomia de 2 horas e 19, alternando Natal. Gente, a cargo 9832, táxi autorizado frente, pátio 1 no Indial, popô de espera zona 02, 186, atimento 09. O 9832, gente, autorizado táxi via pátio 1 no Indial, 109-286. 715, chame o centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Recife, 288, M0, 715. Azul 4208, autorizado final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Way, reporte estabilizado, Azul 4208. Olha, Salvador, bom dia, trip 5514, decolado. Trip 5514, contato radar, suba para nível 150 na saída Puca. 150 na Puca, 5514. Cresma 0732, mantém a posição. Está cruzando 075, atenção, prossegue em condições visuais no 085, em cima, o pouso 10032. Pistão 0, vento 050 graus, 05 nós. Livre decolagem, está 3590, pistão no 0. Ponto de espera da 10, pronto. Avisa 9832. Mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Da 9832, a linha mantém a pistão 10. 9832, a linha mantém. Cinco no sete, decolada 09, chame o controle 1208. 1208, tá 3597. Tango Índia, confirma para o ideal para o destino. Ciente, o Eco Tango Índia autorizado para o destino, mantendo ainda 1000 pés. Caso falhe, em mais um minuto autorizado, subida para o nível 085. 715, controle. Controle, bom dia, são 3517, decolou no perfil da Arbor, está cruzando 2500. 3517, contato radar, suba para o nível 380 na saída Arbor. 380 na Arbor, tá 3597. Eco Tango Índia, suba para o nível 085, quando possível, informe estimado de pouso. Vento 060 graus, 069. Está iniciando o África, cargo 9832. No 145, estimado de pouso do Eco Tango Índia, controle ciente, Eco Tango Índia. 897, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 513325 com 897. Trip 5514, autorizado pro de Conde. Voando Conde, 5514. Rosário é 2733, a linha e mantém pistão no zero. O que o Serra Lima controle? Costa decolou. Costa 938, decolada Zulu 1, no time controle 208. 208, obrigado, bom dia, tudo de bom. Costa 208. 4208, time Torre Salvador, em 1 no 8, decimal 6. 86. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, prossiga na Proa de Amã, suba para o nível 090, acione código 0224, o Kilo, Serra Lima, QNH no 0119, reporte no ponto da descida. Reporte a distância, 4208. Sonsera 2733, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 110 grau 049. Autorizado a decolagem, Sonsera 2733. 3153, 62, autorizado, chama táxi. Chama lá, táxi, está 3153. Passada, suba para nível 370, autorizado para o Dijama, o ABSA 9832. Direto Dijama da presente para o 370, ABSA 9832. 1897, controle. 973, Canal 73, Recife, copia. Chuva sobre aeródromo. Gente, 4208, passou externo embaixo da vaga. Gente, continua a aproximação, reporte vista no pista, azul 4208. Reporte, 4208. Transponder 5453. Chame centro Recife em 1, 2, 8. Decimal 8, alterno 1, 2, 6, decimal 0. 288260, Romero, obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado Recife, 3158, decolando a pista 10, curva esquerda, por Caracaju, 20, decimal 8, 5453, aciona a Rio 5973. Isso, 973, está correto, já vou esperar mesmo. Pelo Serra Lima, está em contato ao radar, 5612 milhas, noroeste de Salvador, autorizado por o Editoque, o Kilo Serra Lima. Azul 4208, tráfego avistado, autorizado por uso pistão no zero, vento calmo. Pouso autorizado, 4208. Pouso 0733. 2733, contato radar, suba para o nível 060 na saída Coral. 060, saída Coral, 2733. Azul 4208, no solo, ao 015, limpe para a direita e chame o solo 219. Viva direito, 219, 4208. Se 57, chame Centro Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 1288, alterno 260, 3597. Abissão 9832, chame Centro Recife em 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 245, 1685, abissão 9832. Obrigado, bom dia, tudo bom. Bom dia. Salvador, bom dia, 4208, final. Azul 4208, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 3, 4208. Meu Kilo Serra Ninho, vetoração para final ILS X-Ray, pista 1-0 e devido ao tráfego, curve à esquerda na Pro 1-3-0. Kilo Serra Ninho, caso falha de comunicações nessa Pro, autorizar interceptar o localizador. É, caso falha autorizada, interceptar o localizador. Controle com o 02733. O 02733 é o controle. Pelo sistema presente, gira do Coral. Autorizado, por onde Coral, Força Aérea 2733. Por onde Coral, Força Aérea 2733. Controle. Solicita desvios à direita para evitar formação, se possível. Autorizado, Força Aérea 2733, após desvios, autorizado proa de Coral. Afirmativo, autorizado desvio, após proa de Coral. Quilo Serra Lima informa o tráfego 2 horas 9 milhas rumo ao posto, cruza 5.500 pés em subida para o nível 085, tipo Sênica. Gente, Lima. Da 3153, autorizado a linha de decolar pistão no 0, vento variável 02 nós. A linha decola da 10 da 3153. Lima, para correção de deriva, curva direita na Pro 135. 135, Quilo Serra Lima. O Quilo Serra Lima informa Salvador, operação instrumento com teto de 600 pés e visibilidade de 4.000 metros. Gente, Lima.